Pregadores da paz, emitidos das ruas. É nós, é nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. Os crentes daquele jeito, oh. Diretamente das favelas, vielas e beco. É nós mesmo, os crentes daquele jeito. Muito respeito pros manos que vem do gueto. Muito respeito pros branco e pros preto, que desde cedo sai pra ganhar o seu sustento. O bom desempenho pra mostrar o seu talento. Eu visto preto por dentro e por fora. Eu sou mais um guerreiro que o tempo não me amola. É nós mesmo que chega na função, na correria, no resgate de ladrão. É nós mesmo, os loucos daquele jeito. É nós mesmo, os manos do gueto. Você não acreditou que os crentes aqui chegou pra falar do nosso Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós mesmo, John. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós mesmo, é nós. É nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. Os loucos daquele jeito. A união faz a força, é nós. Tô envolvido diretamente da favela. Os correria de Cristo e vindo nessa comiga que só os aliados da QC48F e os revolucionários. Firme forte na rima, GH2P, a família Mano Lê, JP, MT. É nós que tem guerreiros da quebrada, pronto pra invadir o sistema das ruas do Riacho 2. Eu ligo os mano no recanto da Zema. É nós mesmo chegado no proceder da favela. Então sai da frente, olha os crentes no adianto da quebra, observando o movimento aqui, ninguém deixa falha. É nós na linha de frente, os porta-voz da quebrada. Sai da frente, olha os crentes, então sai da frente. Os blefe atrasalado aqui não cola, me entende? Mais um ungido de Cristo, 100% favela. É nós na cara dura e sem deixar brecha. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós, é nós mesmo, John. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós, é nós mesmo, John. É nós, é nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. Os loucos daquele jeito. Ah, é nós, nós mesmo. Se pá daquele jeito, JP, MT. Mais um suspeito caminhando pela rua. De repente vem a burra observando o movimento. Sangue bom, qual é a sua? É nós, estilo cabuloso, pá e pum. É nós, guerreiros de Cristo, malandro a voz. É nós, o bicho pega mesmo, eu sei qual é. Infeliz o mano que não tem fé. Procedimento daquele jeito, se pá malandro entenda. Entenda, entenda, se pá malandro entenda. É cena de mil graus, sangue bom e é mó problema. Se é nós, eu sei qual é que é o proceder. Se é nós, eu colo com quem sei que tem que ser. Se é nós, pra mim o que vale é o proceder. Lembro da madruga, se pá várias função. MT, pregadores, sangue bom, esse é o som. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós, é nós mesmo, John. Diretamente das favelas do DF, é nós. Os guerreiros 100% prevalece, é nós. O Jesus para pregar o evangelho, é nós. É nós, é nós mesmo, John. É nós, é nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. É nós, é nós, é nós mesmo. Os loucos daquele jeito, huh?